prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo ok? Tudo jóia? Na paz de Deus? Muito prazer, Rony Santos aqui na sua rádio para dar início a mais uma edição do nosso programa Máquina do Tempo, um programa especial para você diariamente aqui na sua rádio. É um prazer enorme, uma grande satisfação estar aqui com você mais uma vez, trazendo aí mais essa edição para você. Vamos viajar no mundo da música internacional, com o melhor do flashback, do rock e muito mais para você. Aquelas que marcaram a época dos anos 60, 70, 80 e 90 vão tocar aqui na sua rádio. E vamos viajar nessa viagem inesquecível. Yeah. Und es war irgendwie nur Plastic Money in den neuen Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle so für Hoffnung, Captain Rock, mehr aber Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Aisha, Aisha, écoute-moi. Aisha, Aisha, écoute-moi. Oh, Aisha, Aisha, t'en vas pas. Aisha, Aisha, regarde-moi. Oh, Aisha, Aisha, réponds-moi. Obrigado, já já estaremos de volta com muito mais música internacional aqui no nosso programa Máquina do Tempo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui, no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Estamos de volta com o segundo bloco para você em sintonia, um grande abraço para você que está acompanhando a gente na internet, na sua casa, até mesmo no seu trabalho, e é um prazer enorme estar com você aqui na sintonia. Aumente o volume e vamos ouvir muito mais clássico aqui na sua rádio, no nosso programa Máquina do Tempo.

máquina do tempo. Sucessos imortais. Touching the heart of me, that's what you do, baby, can't you see? Right now you got me falling, I'm falling, there's no stopping, no, no. Touching the heart of me, you can paint a picture using words, you can make me feel like top of the world. When you're near, I'm never feeling the blue, cause you've always known just what to do. Touching the heart of me, baby, it's because of you that I do the things I do. Every time we touch, it means so much, and it's all because of you. Baby, it's because of you that I do the things I do. Every time you're near, I have no fear, and it's all because of you. Because you're the best thing in my life. When I'm with you, it feels so right. Oh, how I miss you when you're gone, although you're never gone for long. You're touching the heart of me. You know just how to cherish me. You know exactly how I feel. With you, I'm always feeling fine. So fine, you know you blow my mind. My mind, you're touching the heart of me. Baby, it's because of you that I do the things I do. Every time we touch, it means so much, and it's all because of you. Baby, it's because of you that I do the things I do. Every time you're near, I have no fear, and it's all because of you. Because of you. Should you ever feel the need, you wanna fly away, I won't fight to change your mind. I'll try to make you stay. Touching the heart of me, that's what you do, baby, can't you see? Right now you got me falling, I'm falling, there's no stopping, no, no. Touching the heart of me, baby, it's because of you that I do the things I do. Every time we touch, it means so much, and it's all because of you. Baby, it's because of you that I do the things I do. Every time you're near, I have no fear, and it's all because of you. Baby, it's because of you that I do the things I do. Every time we touch, it means so much, and it's all because of you. Baby, it's because of you that I do the things I do. Every time you're near, I have no fear, and it's all because of you. Baby, it's because of you that I do the things I do. Every time we touch, it means so much, and it's all. Máquina do tempo. Máquina do tempo. Your mind. Já já tem muito mais pra você aqui na sua rádio favorita, na nossa viagem inesquecível. Desligando a máquina e já já retornaremos aí com muito mais pra você. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. Estamos de volta aqui no programa Máquina do Tempo. Comigo, Rony Santos. 60 minutos com o melhor da música internacional para você matar a saudade. Aumente o volume, que essa é sucesso. Máquina do Tempo. Eu tive que escolher entre eu e te perder. Que pena, tudo acabou. Eu cresci agora. Eu vou seguir o meu caminho e te esquecer. Pensar um pouco em mim, tentar viver, seria o bastante. O que é imortal não morre no final. E se no meu lugar.